querendo me casar. E comprei uma moreninha que me fez me masturbar. Quando saí da festa, com ela eu fui ficar. Parecia uma deusa, é com ela que eu vou casar. Morena, morena, morena, onde foi que eu te achei? Quando entrei no apê, tira a roupa e era gay. Morena, morena, onde foi que eu te achei? Quando entrei no apê, tira a roupa e era gay. Era gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay, gay. Gay, gay, gay.